Olá, meus amigos da Casa da Prece, Chico Xavier. Vamos para mais um Evangelho de Domingo. Eu convido a todos nestes minutos iniciais a elevarmos o nosso pensamento a Deus em agradecimento pela bênção da vida. Que possamos, Senhor, com tantas oportunidades benditas que temos, aproveitá-la para o nosso crescimento, a nossa evolução. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Hoje, meus amigos, nós vamos falar de um capítulo belíssimo, como todos o são, do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Acredito que todos já devem ter lido esse capítulo, e eu tenho por mim que é um dos capítulos mais necessários de ser lido e relido, principalmente nesses momentos de desafios que nós enfrentamos na vida, momentos em que tudo parece ser contrário à nossa paz de espírito, ao nosso bem-estar. E nós percebemos, em cada uma dessas palavras de Jesus que abrem o capítulo, em todos os comentários sábios que Allan Kardec fez sobre essas lições inesquecíveis de Jesus, e ainda as instruções dos Espíritos, trazendo outras reflexões sobre esse tema tão importante. Afinal, por que é necessário sofrer? Por que disse Jesus que os aflitos, os que choram, os que têm problemas, os que são injustiçados, por que todas essas pessoas que foram, então, aparentemente deserdadas, pobres, abandonadas no mundo, porque todas essas pessoas seriam bem-aventuradas? Felizmente, nós temos a doutrina espírita que nos mostra de forma muito clara que todas essas afirmações de Jesus são verdadeiras e muito sábias. Allan Kardec iniciou as reflexões sobre por que os aflitos são bem-aventurados, destacando a ideia da justiça das aflições. Muitos questionam onde há a justiça de Deus quando ele permite que os mais fracos sofram. Por que as pessoas sofrem? Porque Deus permite? Em outras épocas, o homem buscou a compreensão através de outras ideias, mas Allan Kardec nos faz uma reflexão muito séria. Se Deus é justo, a razão do nosso sofrimento também deve ser justa. Sofremos não porque alguém é responsável pelo nosso sofrimento ou simplesmente porque Deus quis. Nós sofremos porque é uma responsabilidade nossa, trazida de nossas próprias ações. E ele nos faz reconhecer, através das causas atuais das aflições, fazendo inúmeras considerações, de que muitos dos sofrimentos, dos problemas que nós enfrentamos em nossas vidas, são resultados das nossas escolhas no aqui, no agora. Quantas situações nós criamos por imprevidência, orgulho, ambição, falta de ordem, falta de perseverança, por interesses mesquinhos, por vaidades, por falta de moderação, por sermos muito suscetíveis, fáceis de sermos descontentados. Muitas vezes nós causamos doenças por causa dos nossos comportamentos. Então, se nós interrogássemos friamente a nossa consciência, nós constataríamos que grande parte dos sofrimentos que nós temos foram produzidos pelas nossas próprias escolhas. Daí ser a ideia de que Deus é justo em permitir o sofrimento, algo muito bem evidenciado, porque ele nos permite fazer escolhas que atraem para a nossa vida a nossa dificuldade, o nosso problema. Se nós interrogássemos a consciência se eu tivesse feito isso ou aquilo, nós perceberíamos quantos problemas atuais nós temos e que são resultado dessas ações infelizes que nós temos de transgredir as leis divinas. As leis divinas, bem explicadas no Livro dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, ela nos traz ali inúmeras indicações de que todo o universo, toda a existência é regida por leis que buscam o equilíbrio, a estabilidade da criação divina. Quando agimos de uma forma a contrariar essa lei, nós atraímos para nós os problemas, as dificuldades e os sofrimentos que nos abatem e nos fazem infelizes. Mas existem sofrimentos que, se nós formos tentar encontrar na vida atual das pessoas, que nós não teríamos como identificar nenhuma ação presente que tivesse desencadeado esse sofrimento. É aí que nós vamos identificar, numa ideia muito importante, ensinada por Jesus, esclarecida pelos bons espíritos, que é a reencarnação. Quando nós não conseguimos identificar na vida presente as escolhas que levaram ao sofrimento, necessariamente, e sobretudo considerando que Deus só permite que nos aconteça aquilo que está de acordo com a sua justiça, necessariamente nós vamos encontrar nas nossas ações do passado a causa desse sofrimento. Desencadeamos em outras vidas resultados que hoje se refletem sobre nós. Então é muito fácil identificarmos naquelas provações, nas dificuldades que nós estamos passando, as causas presentes, e se não conseguimos identificar nessas causas presentes, vamos localizar na vida passada. Nós vamos considerar, então, que a justiça divina, ela tem uma característica de grande justiça, que é o fato dela ser uma justiça distributiva. Ou seja, ela permite sempre o homem passar por experiências que ele mesmo procurou. E permite ao homem experimentar situações que ele também criou na vida de outras pessoas. Justamente para que ele possa entender a necessidade de não prejudicar o próximo, de não criar dor, de não criar sofrimento. Essas dificuldades que nós enfrentamos na vida, então, elas nos levam, então, a um aprimoramento do nosso modo de ser, do nosso modo de viver. E devemos sempre refletir, se nós estamos hoje experimentando situações difíceis, situações adversas, problemas, lutas, nós temos que aproveitar essas oportunidades para o nosso crescimento, já que, dentro dessa ordem de ideias que colhemos sempre os resultados daquilo que semeamos, hoje as dificuldades que nós enfrentamos, elas revelam algo sobre nós, elas revelam aquilo que nós precisamos aprender sobre nós mesmos. Há muitas pessoas, por exemplo, que enfrentam muitos problemas materiais e nem são responsáveis por esses problemas hoje, mas são, por exemplo, muito vaidosas. Essa condição pode, por exemplo, revelar que em uma outra vida ela fez um mau uso dos bens que ela recebeu, que tinha um propósito de gerar o bem-estar não apenas para ela, mas para outras pessoas. E iludidas pela vaidade naquela vida passada, teve uma atitude de egoísmo, de indiferença ao sofrimento do próximo. Daí hoje a necessidade de experimentar muitas vezes essa mesma situação que ela permitiu acontecesse na vida dos outros. Nós poderemos elencar inúmeros exemplos que nos mostram que as nossas experiências atuais têm uma relação com as nossas escolhas nesta vida e em vida passada. O espírito, quando está para reencarnar, ele pode, muitas vezes, solicitar o tipo de prova que ele deseja. E muitas dessas atribulações que nós enfrentamos na vida foram escolhas feitas por nós mesmos. Mas existem aquelas também que foram impostas. São aquelas experiências mais duras, mais drásticas, e que normalmente nós podemos reconhecê-las quando temos uma revolta, uma indignação maior em relação a essas experiências. Não é uma regra absoluta, porque podemos sim ter solicitado uma prova, mas chegando aqui, rejeitá-la, não querer. Há inúmeros exemplos na literatura espírita que ilustram isso, de espíritos que recuaram diante das provas, assim como todos nós devemos conhecer, e quem sabe nós mesmos fomos pessoas que, diante de desafios, de problemas, rejeitamos aquelas experiências, abandonamos compromissos junto a pessoas que tínhamos forte ligação e partimos para novas experiências. E há pessoas até mesmo que repetem as experiências negativas, mesmo mudando de lugar, mudando de cidade, mudando de família, mudando de emprego. A pessoa vive como que num ciclo vicioso em que ela experimenta as mesmas situações em diferentes cenários da vida. Isso revela que nós não estamos aprendendo, então, com as experiências negativas. Mas o fato é que, independente de nós experimentarmos como consequência imediata dos males que nós criamos na vida dos outros, as chamadas expiações, ou de vivermos provas, que são as experiências que nos ajudam a modificar, evoluir, independente do que seja, nós sempre podemos ter uma atitude positiva em relação a essas experiências. Sempre podemos agir de uma forma a aproveitá-las de fácil. Nós podemos considerar que toda experiência que nós vivemos tem um objetivo, é nos fazer evoluir. Por isso que toda a expiação, que seriam as consequências diretas dos nossos erros, que nos fazem sofrer muitas vezes grandemente, são oportunidades de crescimento, são uma prova para a nossa elevação espiritual. Mas significa que todo sofrimento tem uma relação direta com um erro que nós praticamos? Não. Existem provas que nós muitas vezes solicitamos no mundo espiritual para nos fazer avançar. Então é por isso que nós identificamos muitas vezes pessoas que são muito resignadas, têm excelentes qualidades, são pessoas de nobres sentimentos, não trazem maldade no seu modo de agir, agem com verdadeira resignação cristã, mas eles não são necessariamente espíritos que criaram dores no passado, na vida de outras pessoas, iguais às que ele está experimentando hoje. São aquelas pessoas que pediram experiências mais desafiadoras para o seu crescimento espiritual. Podemos ter sido nós essas pessoas? Sim. Podemos sim ter sido espíritos que, no mundo espiritual, reconhecendo a nossa necessidade de crescimento, de evolução, pedimos uma vida conforme essas necessidades. Muitas vezes nós não temos condições de saber exatamente que experiências nós precisamos ter para nos fazer evoluir em determinada qualidade. É aí que entra em ação os sábios e generosos emissários divinos, espíritos que já evoluíram muito, que já entenderam muito como a vida deve ser vivida e que nos orientam que tipo de escolhas devemos fazer. E assim pedimos, muitos de nós, as vidas que nós temos hoje. O fato é que, independente de nós termos tido uma vida imposta, com provas, com lutas, com expiações, ou tenhamos pedido, podemos cair numa situação muito contrária ao nosso progresso, que é a reclamação sistemática. Ficar o tempo todo reclamando das dores, das lutas, fazendo lamentações diárias. E às vezes a gente faz essas lamentações, ficamos falando dessa nossa dor, procurando nas outras pessoas a solidariedade, o alívio para as nossas dores, para suprir as nossas carências. Mas há um limite para nós pedirmos essa ajuda. Há sempre uma forma em que nós começamos a viciar as nossas conversas quando tudo que nós vamos falar com as pessoas é sempre reclamar do que nós estamos vivendo. Esse estado de reclamação, ele nos leva muitas vezes à revolta, porque nós insistimos tanto que estamos sendo infelizes, que nós começamos a alimentar um estado, um espírito de revolta contra Deus. Isso geralmente indica essa revolta, essa indignação com as dores, indica que nós podemos estar passando por uma expiação, por uma prova que nós necessitamos que seja mais forte, que seja mais contundente. E muitas pessoas atravessam essas expiações de forma lamentável, criando ainda outros mais problemas. Mas existem casos interessantes também, de espíritos muito firmes e resolutos, muito imperfeitos ainda, mas que já têm como qualidade serem muito firmes, decididos no que eles querem para eles mesmos. E que quando eles entendem que se eles passarem por certas experiências, mesmo que muito difíceis, pode ajudá-los a avançar, eles pedem expiações, provas muito difíceis, e eles normalmente encaram essas grandes lutas sem reclamações, são queixas. Seríamos nós essas pessoas? Bem, cada um dentro da sua consciência é capaz de avaliar se tem toda essa firmeza de ter solicitado uma prova, uma expiação e vivê-la sem ficar reclamando, sem ficar se lamuriando pelos cantos. Nós precisamos também entender, dentro de todo esse contexto, de por que que os aflitos são bem-aventurados, precisamos entender que a vida corpórea, a vida material, ela é meio para nos libertarmos das imperfeições. O mundo é como uma grande escola, como uma grande oficina, como um grande hospital, como um grande campo de trabalho, em que estamos todos aqui com o objetivo de alcançar a perfeita felicidade. Muitas vezes não a experimentaremos por completo na vida. Teremos momentos, teremos a felicidade da consciência tranquila, mas não teremos a perfeita felicidade. Afinal de contas, o próprio Cristo disse que o reino dele não era deste mundo, né? Então nós precisamos entender que o mundo é um local de trabalho e de crescimento. Porém, se mudamos o nosso modo de encarar esse mundo, passamos a entender que aqui é uma grande oportunidade, ele deixa de ter todo aquele peso, ele deixa de ter toda aquela conotação negativa e nós passamos a desenvolver em nós a resignação, aquele estado, aquele sentimento de entender que temos força e vamos avançar no nosso progresso e vamos suportando as lutas, trabalhando para superá-las, e nós vamos percebendo que o sofrimento passa a ser suportável. Ele já não é mais algo que nos agride tanto. E nós passamos para um estágio seguinte, que é de torná-lo proveitoso ao nosso progresso espiritual. E passamos a aprender mais com a vida. Ela passa a adquirir uma suavidade, uma tranquilidade que nos promove ao progresso. Muitas pessoas pensam que o fato de nós não lembrarmos de quando nós criamos os problemas, né, os erros das vidas passadas, as nossas faltas passadas, que isso seria um grande obstáculo ao nosso progresso espiritual. Na verdade, não é. Nós não temos condições de lembrar dos nossos erros passados na vida presente. Tem muitas pessoas que não conseguem lembrar no presente dos erros da própria vida que elas estão vivendo agora, porque se sentem muito envergonhadas, se sentiriam muito constrangidas. Assim é para todos nós, se nós pudéssemos lembrar todos os erros cometidos em outras vidas. Nós precisamos desenvolver uma capacidade maior de amar a nós mesmos e amar o próximo, para nós sermos capazes de aceitar os erros das vidas passadas. Para algumas pessoas, lembrar de vidas passadas agora representaria uma atitude de aguçar, estimular a sua vaidade. É por isso que nós não precisamos lembrar do passado. E aí perguntariam, e como que a gente vai conseguir evoluir se a gente não lembra que nós somos a causa desse problema? Veja, Deus nos deu a voz da consciência. Ela já nos mostra as escolhas que devemos fazer. E as nossas tendências instintivas, elas também são reveladoras, não da nossa história pessoal exata, mas elas nos revelam as nossas características que precisam ser modificadas. As tendências instintivas, elas mostram que tipos de erros nós estamos suscetíveis a cometer, que tipo de problemas nós já criamos na existência passada. Por isso que é importante o autoconhecimento. Por isso que é importante sabermos quais são as más tendências que nós temos. Por quê? Aquelas atitudes negativas indicam o que nós precisamos melhorar em nós mesmos. E se tivermos fé, boas resoluções, a voz da nossa consciência, que é resultado de tudo que nós já aprendemos, de tudo que nós já entendemos das leis divinas, irá nos guiar nessa grande e extraordinária oportunidade de crescimento que é a nossa vida presente. Um dia, quando nós formos melhores, quando nós tivermos maior capacidade emocional de lidar com os nossos erros, isso na vida espiritual, nós iremos recobrar lentamente as memórias do passado. Mas mesmo quando nós estamos aqui encarnados, nos momentos de sonhos, nós temos o aflorar dessas reminiscências de outras vidas. Muitas vezes são sonhos que revelam atitudes que nós já praticamos. Temos que ter uma certa cautela em considerar que todos os sonhos são sempre revelações do passado. Não podemos esquecer que há inúmeros fatores que interferem nessas memórias que nós lembramos quando acordamos. Então, antes de sairmos achando que tudo é uma lembrança do passado, precisamos ponderar. Se eu estou lembrando, é porque isso é útil de alguma forma para mim? Ou eu vou apenas usar essas lembranças para agravar a minha condição infeliz na Terra? Daí a importância de estarmos sempre cautelosos nesse sentido, de não considerar todos os sonhos uma lembrança do passado. Mas todos nós devemos sempre procurar os motivos de resignação, reconhecendo que estamos num mundo de provas, de expiações, com o objetivo de crescer, e que as dores bem suportadas, pacientemente vividas, elas vão nos poupar de muitos sofrimentos no futuro. Precisamos compreender também que as faltas que nós cometemos ao viver as provas e expiações agravam as nossas experiências no futuro. Então, muitos estão hoje atravessando por momentos difíceis e poderiam pensar: ah, eu estou me libertando do passado? Não necessariamente. A pessoa pode estar ainda complicando mais o seu futuro. Tomemos um exemplo. Vivemos, por exemplo, uma vida de carências materiais, falta de dinheiro, de recursos. E aí, dentro da nossa consciência deturpada, podemos imaginar que temos o direito de tirar de alguém, que pode até ser muito rico e ter muito, mas achamos-nos no direito de tirar de alguém algo, já que nós não temos o que necessitamos. Esse é um exemplo, claro, de que nós estamos criando uma dificuldade ainda maior para o futuro. Há casos, sim, muito desesperadores em pessoas famintas que roubaram alimentos. Não é bem esse caso que nós estamos citando. Esses irmãos desesperados, muitas vezes ali torturados por tantas dificuldades, por tantas dores, são muitas vezes desculpados pela lei divina porque eles estão praticamente enlouquecidos pela carência, pela dor que eles têm. Estamos nos referindo ao exemplo daquelas pessoas que, através do trabalho, do esforço e até mesmo da economia ou da abstenção de alguma coisa, poderiam ainda assim ter uma vida digna e honrada, mas optam por se apropriar daquilo que é do outro. Mesmo que alguém tenha muito, nós não temos nunca o direito de tirar dele aquilo que lhe pertence. Então, é nesse sentido que uma pessoa pode complicar a sua vida futura. Há inúmeros exemplos. Há pessoas, por exemplo, que são doentes, enfermas, e elas acreditam que elas podem cometer outros excessos na vida, já que elas têm uma privação, por exemplo, física. Também nós estamos complicando a nossa história futura. Daí a importância de entendermos bem que, embora possamos estar sofrendo, não temos o direito de criar mais problemas, porque aprendemos com a doutrina espírita que nós sempre seremos herdeiros daquilo que nós mesmos estamos hoje produzindo na vida. Nós sempre receberemos esse reflexo. A compreensão do sofrimento na vida, o que ele significa para a evolução do espírito, é um grande e poderoso antídoto à loucura e ao suicídio. Acreditem, há pessoas que se perturbam tão profundamente na sua mente que elas acabam perdendo o equilíbrio em decorrência dos sofrimentos e da luta, porque não veem sentido, não veem razão em sofrer. Acham que foram injustiçadas por Deus ou que são seres abandonados no mundo sem alguém que lhes cuide. Também muitos outros buscam a morte como solução para os seus problemas, mas infelizmente eles se deparam com uma realidade muito dura na outra vida, ao reconhecer que a morte não faz cessar o sofrimento. Ela, quando procurada conscientemente, apenas tende a agravar a nossa infelicidade. Por isso que o Espiritismo, quando nos traz essas informações sobre a nossa vida, o reflexo das nossas ações no presente na vida espiritual, é um sistema poderoso de prevenção de todas essas perturbações mentais, bem como desse escapismo tão triste que é o suicídio. O espírita, por ter a certeza na vida futura, por reconhecer a necessidade da resignação para diminuir o seu sofrimento, por compreender que nós sempre vamos recolher os resultados das nossas ações, é alguém que está naturalmente imunizado dessas situações. Mas veja, desde que ele realmente compreenda e viva segundo os princípios que ele abraça. Nas instruções dos Espíritos desse capítulo maravilhoso, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós temos comunicações que trazem muitos exemplos que reforçam ainda mais essas ideias, como a comunicação de Lacordaire, bem sofrer e mal sofrer, pois existem as pessoas que sofrem bem a vida, quer dizer, aproveita para a oportunidade de crescimento, ou sofrem mal, ao invés de progredir, agravam ainda mais as suas dores. Santo Agostinho, numa comunicação de 1863, fala sobre o mal e o remédio. O mal são as nossas imperfeições e o remédio são as experiências terrenas. O espírito François Nicolas Madeleine, na comunicação dada em 1863, também faz lembrar as lições de Jesus, dizendo que a felicidade não é deste mundo. E ainda Sansão, que foi um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, nos fala sobre as provas da perda das pessoas amadas e as mortes prematuras. Também essa separação temporária provocada pela desencarnação dos nossos entes queridos são aflições que, quando não compreendidas, podem nos atrapalhar em nossa evolução, mas quando bem entendidas, podem nos promover. Fénelon, também uma comunicação belíssima, nos faz refletir. Um homem de bem teria morrido. Nós muitas vezes lamentamos quando as pessoas em desequilíbrio não partem. Ou seja, nos nossos dias, quando nós ouvimos no noticiário que a vida de um malfeitor, de um criminoso foi poupada, e tem pessoas que lamentam e esquecem que, na verdade, nós temos que estar aqui no mundo, todos nós, nessa grande experiência de evolução e crescimento. Então, se o homem mau sobrevive, é porque ele ainda precisa estar no mundo para se tornar o homem bom. Por isso que mudemos essa nossa compreensão. Fénelon também nos fala na comunicação os talentos voluntários. Delphine de Girardin nos fala sobre a verdadeira desgraça. François de Genève nos fala sobre a melancolia. Um anjo da guarda fala sobre as provas voluntárias, que essas são as verdadeiras dores que podemos buscar. Bernardino também nos traz comunicação importante, assim como São Luís, nesse capítulo maravilhoso do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu recomendo que todos façam a leitura completa e possam perceber o quanto nós temos de elementos para refletir e abençoar a vida que nós temos. Por maiores que sejam as nossas dores ou lutas, confiemos. Deus sempre nos oferecerá o melhor para o nosso crescimento espiritual. E eu, então, neste momento, quero mais uma vez convidá-los a juntos elevarmos a nossa prece de agradecimento a Deus pela bênção da vida. Que não há, Senhor, nessa vida, qualquer descuido de vossa parte em relação a nós. Que tudo foi amorosamente consentido, planejado, para que pudéssemos crescer, evoluir, nos transformar. Permita, Senhor, que a compreensão dessa lei divina possa estar em nós e que possamos viver com alegria os nossos dias, reconhecendo que estamos numa grande e importante jornada de crescimento. Dá-nos a força, Senhor, nos momentos de nossas dores, para que possamos entender a importância que elas têm para a nossa vida. Mas que possamos também, Senhor, vivermos alegres e felizes por saber que todas as dores, todas as lutas são passageiras. Que o Senhor possa abençoar e amparar a todos os nossos irmãos que nos acompanham, que eles possam encontrar o conforto nessas reflexões e, sobretudo, a partir de suas reflexões, a partir da leitura deste capítulo, Senhor. Que cada um possa ser intuído pelo seu Espírito Protetor a tirar dali as lições mais necessárias para esse momento de sua vida. E com o coração grato, pleno dessa certeza, Senhor, de que somos muito amados, muito amparados, é que lembramos da Mãe de Jesus e, mais uma vez, dizemos Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os filhos de Deus, agora e na hora de nossa passagem. E ainda, Senhor, mais uma vez, exaltamos a vossa grandeza infinita e o vosso amor pela oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Que a paz de Jesus permaneça com todos e que tenhamos uma semana de muitas bênçãos. Até a próxima.